Mateus capítulo 25 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Um detalhe rápido deste texto, irmão: o Senhor Jesus está dizendo que o reino dele é semelhante a 10 virgens. Então, essa parábola diz respeito ao reino de Deus. Estas 10 virgens dizem respeito a pessoas do reino de Deus. Versículo 2: 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. Isso nos mostra que no reino de Cristo nós vamos ter pessoas que são sensatas e pessoas que são imprudentes. Mas como o Senhor Jesus está falando do reino dele, são 5 pessoas do reino, 5 pessoas salvas, que são imprudentes, e 5 pessoas salvas que são prudentes. Versículo 3: as insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, como as suas lâmpadas. O Senhor está dizendo que no reino nós temos pessoas imprudentes, e estas imprudentes são pessoas que não têm uma reserva de óleo para a luz brilhar. O Senhor não está falando de gente que não é salva, o Senhor não está falando de gente perdida, o Senhor está falando do reino dele e de pessoas que não têm azeite para a luz brilhar. Versículo 5: demorando o noivo, e o noivo está demorando, irmãos. Você acha isso? Está demorando, irmão. Eu já queria estar no céu, honestamente. Eu já queria que Jesus tivesse voltado e arrebatado, e a gente parar com essa caminhada, por mais que seja abençoada. Eu não estou falando que eu já queria ter morrido, não. Eu queria que Jesus já tivesse voltado. A igreja arrebatada, a gente na glória, uns amigos meus que já partiram, falaram assim: oh, meu Deus, eles devem estar desfrutando de coisas maravilhosas. Eu não quero partir, mas eu quero que o Senhor venha arrebatar a sua igreja. O noivo está demorando, irmão. Óbvio que essa expressão é na nossa dimensão, porque o Senhor sabe o tempo certo. Ele não está demorando porque ele está atrasado. Ele está demorando porque essa é uma expressão nossa que diz que nós gostaríamos e precisávamos que ele já tivesse vindo e mudado toda essa história. Então o noivo está demorando, e por que ele está demorando? Todas, olha esse versículo, todas acabaram cochilando e dormindo. Isso mostra que o reino de Cristo é composto de pessoas, algumas sensatas, outras imprudentes. Isso diz respeito à reserva de óleo, de poder do Espírito Santo, de capacitação e presença do Espírito Santo na vida. E independente disso, todas as virgens, todas elas acabaram cochilando por causa da demora da vinda do noivo. Versículo 6: mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. O Senhor está dizendo que há um mover dele mesmo, anunciando a vinda do noivo. Estamos muito próximos da vinda do noivo, até a Rede Globo anuncia a vinda do noivo, tem alguém gritando o tempo inteiro aí, a história da humanidade, a história dos presidentes, a história da política econômica de todo mundo, todas as coisas estão gritando que Jesus está prestes a vir. Algumas ouviram esse grito e não tinham azeite nas suas lâmpadas. Dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Verso 9: mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E aqui termina a parábola das 10 virgens. Enquanto eu fui estudar este texto, o Senhor me lembrou de um livro do irmão Aloísio, que é o pastor da igreja Videira, em Goiânia, Os Vencedores. Não é esse o título do livro, mas essa é a expressão, Os Vencedores. E nesse livro ele fala um pouco sobre esta parábola, onde nos mostra que realmente é coerente com o que vemos em todo o contexto bíblico. O Senhor está falando de gente que vai herdar o reino. Ele não está falando de gente que vai ser salvo ou não, salva ou não. Esse texto não fala de salvação, esse texto fala do reino, de gente que já está salva, porém imprudentes e sensatos. Mas Jesus continua na sua palavra, no seu ensino. Ele não fez uma parada e colocou um novo título. Esse título foi colocado pelos homens no momento de organizarem o texto para facilitar o estudo. Ele simplesmente continua dizendo, versículo 13, portanto vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a um, a outro um, e cada um segundo a sua capacidade. Então partiu. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, multiplicou os talentos. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha que homem prudente. Olha, aqui estão outros 5 que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Presta atenção que essa expressão do Senhor Jesus parece que é de outra parábola distinta, mas ela é a mesma expressão das noivas entrando para as bodas com o cordeiro. O contexto é o mesmo de pessoas sábias, prudentes, que agora, não como noivas, na figura da parábola anterior, mas como servos, pegaram os dons, os talentos que tinham e multiplicaram para o Senhor. Chegando também, verso 22, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, olha, com eles ganhei mais 2. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu o viesse, receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu não vou ministrar sobre a discussão teológica a respeito desse versículo, de se perde salvação, se não perde, se aqui é salvação, se não é, porque eu creio que não se trata de salvação. Como este irmão, irmão Aloísio, pastor da Videira, também crê assim e ensina assim. Não fala aqui de perder a salvação, porque é algo incoerente com o resto da mensagem bíblica. Esse texto está falando daquilo que aconteceu no contexto anterior. O Senhor Jesus está dizendo que as virgens imprudentes não produziram, portanto não tinham azeite de sobra e ficaram de fora das bodas. Não puderam entrar numa outra dimensão, que a Bíblia ensina que é reino, e estamos falando aqui de reino e milênio. E aqui o Senhor vem e diz que o servo inútil, ele não diz que é o ímpio, ele diz que é um servo, que o chama de Senhor. O Senhor não tem confusão nas suas parábolas. A ilustração do Senhor Jesus não é cheia de falhas e confusões, não. Ela é perfeita, é coerente. Nós é que precisamos aprender a trazer coerência para todos os elementos que ele mesmo apresenta. Ele continua dizendo: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Eu quero caminhar um pouco com você naquilo que a gente tem aprendido aqui constantemente. Ao ler um texto bíblico, para uma perfeita compreensão do texto bíblico, nós precisamos entender o contexto. Um texto bíblico não se explica com um texto fora, com uma teoria humana, com outro livro. Um texto bíblico se explica com o próprio texto bíblico. E nenhum texto bíblico pode ser explicado fora do seu contexto. Ao lermos o contexto de um versículo, nós vamos ter condições de entender o que verdadeiramente o Senhor está dizendo a respeito daquele contexto. Porque pode ser uma pessoa que está indo para uma farra, e ele acha, pela cultura, pelo que alguém já ensinou para ele, ele pode estar indo para alguma atitude no seu casamento, ele pode estar indo para alguma atitude de promiscuidade, ele pode estar indo para qualquer questão que é biblicamente pecado, mas talvez a sociedade já tenha dito, não, isso não tem a ver. E de repente ele abre a Bíblia, num versículo diz assim: eis meu servo, que te digo, estou contigo, vá adiante, não pare. O Senhor me deu uma palavra. O Senhor me deu uma palavra. Então, porque ele extraiu o texto do contexto, ele acaba dando brecha para o diabo criar uma grande confusão. Então, toda vez que você quiser compreender um versículo, comece a estudar o contexto. E Jesus não está liberando palavras de uma forma solta, desconexas, sem uma ligação uma com a outra. Jesus não está lançando sobre os homens um mundo de enigmas. Vamos ver se vocês conseguem descobrir. Quem sabe vocês ficam aí elaborando e um dia conseguem descobrir. Não, o Senhor Jesus está trazendo ensino. E ele não é um Deus de confusão, ele é um Deus de luz. Então, o contexto que ele está falando, que envolve o reino, envolve a igreja, envolve as 10 virgens, envolve o reino ter também virgens que não são prudentes, envolve talentos, gente que pela prudência, pela destreza, vai e multiplica os talentos, gente que pela insensatez enterra os talentos. O Senhor está falando e agora ele vem e traz o contexto da sua vinda. Portanto, o contexto de todas estas parábolas é a vinda de Jesus. O Senhor está falando da sua vinda. O da noiva fica muito explícito. A parábola dos talentos dá um pouquinho a entender, está falando isso, mas muitas vezes nos direciona para outras coisas que não a vinda de Jesus. E ele continua dizendo, versículo 32, todas as nações se reunirão diante dele e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? Ao que lhes responderá o rei: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja que agora o Senhor não está dizendo como disse às nécias, ou como disse aos homens inúteis. Ele disse: vocês estão fora. Haverá ranger de dentes, haverá choro, haverá trevas, mas vocês estão fora. Agora não, agora ele vem e disse: agora vocês não estão apenas fora, vocês estão no fogo eterno do diabo. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolheste, estive nu e não me vestiste, enfermo e preso e não me visitaste. Então eles também lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que o deixastes de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna.